A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à leitura bíblica, capítulo a capítulo, nosso devocionário é assim, capítulo 3 do livro de Esther, capítulo 3 do livro de Esther. Se você tiver condição, vá acompanhando. Depois que chegar à sua casa, leia o texto. Se não tiver condição hoje, depois ouça ou pelo WhatsApp ou no blog, porque sempre todas as mensagens nesses 6 anos foram postadas no blog. Aliás, eu louvo ao Senhor, porque foram já 42 livros, fora alguns estudos. Irmãos, eu quero fazer uma ressalva. Um dia eu falei o número correto, 42, depois, por equívoco, na ministração, falei 50. E não é o número 50, são 42 livros. E só que muitos dos livros que nós ainda não ministramos são livros de pequena extensão. Então, isso me alegra. Se o Senhor Jesus permitir, é possível em 2 anos aí nós encerrarmos esse devocionário com toda a Bíblia. Caso ele nos permita, eu já estou com um material também preparado, um compêndio de teologia, mas eu vou traduzir numa forma mais fácil para aqueles que não conhecem nada, os pastores, líderes que conhecem, ótimo, mas quem não conhece nada, vou colocar numa linguagem acessível. Bom, isso depois que concluirmos o texto bíblico, se for essa a graça e a vontade do Senhor. Capítulo 3 do livro de Esther. Um capítulo fácil, fácil, fácil de entender. Lembre, estamos num livro histórico. O contexto é pós-exílico, claro, porque alguém só pode falar de algo que aconteceu depois do exílio, esse período tendo sido concluído. Pós-exílico, os judeus já estão voltando para casa, depois da Babilônia, quando o Império Persa assume o governo, ele é pós-exílico por isso, porque ele já libera, ele dá autorização para os judeus voltarem. Isso permitiu que o povo de Israel celebrasse com várias festas. E esta é a festa do Purim. O capítulo 3 de Esther, irmãos, trabalha o ódio de um determinado homem chamado Amã ou Ramã contra os judeus. Ele desenvolveu esse ódio, mesmo que os judeus tivessem ficado no exílio 70 anos, ele tinha esse ódio e ele quis extinguir os judeus da face da terra. E o alvo de, eu vou chamar de Ramã, tá bem? Começa com H, mas o alvo de Ramã era aniquilar os judeus. Então, esse é o contexto mais próximo. Claro que você, para conhecer mais, sempre cabe o chamado a estudar e a ter disciplina. Hoje, dia 3, capítulo 3. E assim o Senhor tem permitido essa leitura, salvo alguma situação de atividade num grupo familiar, salvo alguma outra programação, ou qualquer outro impedimento. Então, se você quer conseguir algo, serve como palavra para sua vida como um todo. Se você quer alcançar algum objetivo, só tem uma maneira. Não dá para fugir dela. É disciplina. Disciplina e organização. Foi assim que eu cheguei até aqui, o número de livros, e é um após outro. Então, foram assim os anos, 40 anos de conversão, e logo após a conversão recebi meu primeiro livro de presente. Antes também já tinha desenvolvido isso na infância, lendo gibi do meu irmão, sendo alfabetizado, né, depois na escola. E só que tudo ainda era muito esporádico e misturado com distração, jogo de bola, essas coisas todas. Quando passei a me dedicar efetivamente, aí a disciplina foi necessária para lograr os nossos objetivos. Leiamos então o capítulo 3. Já falei, o ódio de Ramã contra os judeus, o alvo de Ramã era aniquilar os judeus. Eu vou ler só um texto que nos foi enviado pelo pastor Paulo, e fala: a conta da violência chega. Quero mudar um pouco o texto e dizer: a conta do juízo e da vida vai chegar. Falava isso agora há pouco. Essa conta vai chegar. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. O primeiro filho de Oséias recebeu um nome duro, Jezreel. Esse nome carregava uma denúncia e um aviso. Jezreel recordava o massacre cometido por Jeú, uma violência política usada como instrumento de poder. Embora Jeú tivesse sido chamado por Deus, ele ultrapassou os limites e derramou sangue inocente. Agora, Deus anuncia que a colheita dessa violência finalmente chegaria. Toda nação, liderança ou comunidade que constrói seu caminho com injustiça acabará enfrentando o peso de suas escolhas. A mensagem de Jezreel ecoa hoje. A violência nunca passa desapercebida diante de Deus, e a justiça virá no tempo certo. Como reflexão, tenho consciência de como minhas escolhas contribuem para a paz ou para o sofrimento ao meu redor. A oração para esse momento, para que Deus transforme violência, injustiça e reconciliação em nossa nação. Uma palavra que vale para a nossa nação, para as outras 21 nações que nos acompanham pelo blog. E eu só quero incluir, além de nação, começa da pessoa. A conta vai chegar para a pessoa. Para todos nós que cremos, sabemos que na dimensão do juízo final, quando nós tivermos que entrar ou não entrar na vida eterna, viver a vida eterna com Deus, a conta vai chegar, você vai ser julgado pela graça. Ou seja, se você creu na graça, se você nasceu de novo, se você tornou-se de fato um seguidor de Jesus. Se você não é um seguidor de Jesus, seja na parte prática, ou como nós vemos, alguns não sabem o nome de Jesus, mas vive como um verdadeiro cristão. E outros se dizem cristãos, mas têm um péssimo, péssimo testemunho, o que será, na hora do juízo, contabilizado. Se você não aceitar o Senhor, não tiver um novo nascimento e não crer no Senhor Jesus como o remidor do seu pecado, lembre, irmão, ouvindo agora, essa conta será acertada para a vida pessoal, será acertada na vida familiar, será acertada na igreja local, será acertada em toda a sociedade humana, e aqui o texto está falando das nações, né? Será acertada, e que o Senhor nos abençoe como povos que estão nos acompanhando. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Porque, tendo como Deus o Senhor, na hora do juízo final, se Ele é Senhor, Ele te justificou, Ele te santificou, Ele te endireitou o caminho para você não ser sem falhas, não é isso? Mas você procurou, a partir do novo nascimento, a partir do seguimento de Jesus, desenvolver um tipo de vida coerente com a imagem e semelhança de Jesus. Então, eu reforço, a conta vai chegar. Eu falava com alguém sobre isso há pouco, a conta vai chegar e nós precisamos, então, nos agarrar a quem pode nos livrar dessa conta, porque todos pecaram, depois de Adão, né? A partir de Adão, o pecado entrou no mundo, todos pecaram e carecem da glória de Deus, é o que a palavra diz. Então, se fosse por pecado, todos estariam condenados eternamente, mas veio o segundo Adão, a saber, Jesus Cristo, o Senhor, que com sua graça nos acordou de um sono do pecado, sua graça preveniente e a sua graça justificadora lavou o nosso sangue, lavou o nosso pecado, para você que está começando, lavou a nossa vida. A graça santificadora nos fez caminhar passo a passo em direção à imagem e semelhança de Jesus. E um dia, essa graça glorificadora vai nos conduzir à vida eterna ou não. Depende de você e de cada um que eu mencionei agora. Sim, como o texto é fácil, vamos lá, nos permitiu isso. O ódio de Ramã contra os judeus. Passados esses acontecimentos, leio de novo o versículo 1. Assuero Xerxes engrandeceu diante de todos a Ramã, filho de Hamedata, descendente de Agag, exaltando-o em dignidade, e lhe concedeu preeminência sobre todos os ilustres oficiais, seus colegas. Irmãos, 4 anos se passaram entre o capítulo 2 e o capítulo 3, 4 anos depois da coroação de Esther como rainha. O nome Ramã é derivado de Romã, uma divindade elamita. Mais tarde, quando o livro de Esther passou a ser admirado e lido anualmente na festa do Purim, Os judeus assimilaram a tradição de bradar: seja o seu nome apagado. E faze, ó Eterno, que o nome dos ímpios pereça. Olha, irmãos, cuidado, hein? Cuidado, porque a conta chega, né? Não estou falando de haver um brado ou não, né? O Senhor não se alegra com a morte do ímpio, mas que vai haver esse momento do juízo final é um fato. Há alguns que são pré-milenistas, a igreja sobe antes da volta de Jesus, outros são milenistas, outros são pós-milenistas, outros são amilenistas. A postura de alguém que eu admiro muito, de John Wesley, é uma postura não especulativa. Ou seja, não vamos ficar especulando, porque há possibilidades, há pelo menos quatro possibilidades que eu mencionei agora. Então, ficar gastando tempo com aquilo que eu não tenho convicção pode desviar nossa atenção do que é importante. Bom, os judeus gritam na festa do Purim, até hoje, bradam: faze, ó Eterno, que o nome dos ímpios pereça. Na hora da pronúncia desse nome, durante a leitura do texto bíblico, Ramã, filho de Hamedata, um amalequita, destacou-se por sua arrogância, vaidade, obstinação, energia, paixão e enorme egoísmo. Ah, tem misericórdia, Senhor. Eu já brado de outra maneira. Tem misericórdia, porque a conta vai chegar. Israel fará com que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Está lá em Deuteronômio, nós lembramos dos amalequitas na entrada do povo de Israel na Terra Prometida e em outros textos que nós já lemos. Versículo 2: todos os nobres e oficiais. Então, Ramã passou a ser um ilustre entre os nobres, os governadores. Todos os nobres e oficiais do Palácio Real curvavam-se e prostravam-se diante de Ramã, de acordo com as ordens do rei. Contudo, Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava diante dele. Então, alguns oficiais do rei, que estavam à porta do palácio, observaram a atitude de Mardoqueu. E então o questionaram: por que motivo desobedeces à ordem do rei? E visto que lhe indagavam sobre o mesmo assunto, dia após dia, e notando que ele não dava atenção, mas apenas respondia que era judeu, foram contar o que estava se passando a Ramã, a fim de verificar se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado pelo fato de ser ele judeu. Quando Ramã constatou que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, ficou muito indignado. Todavia, assim que soube a que povo Mardoqueu pertencia, achou que não bastaria tirar a vida apenas de um judeu. Por esse motivo, Ramã procurou uma maneira, atenção, de matar todos os judeus. Ele queria matar todos os judeus, o povo de Mardoqueu em todo o império de Xerxes. Só um ensinamento que Mardoqueu nos deixa, e nós temos que ser firmes nisso: ele não se dobrava. Ele não se dobrou. Ele não se prostrava, ele não se prostrou, ele não cometeu, se prostrou, ele não cometeu esse pecado de se dobrar diante do mal. Se nós pegarmos numa linguagem a partir do Novo Testamento, do que Paulo fala de principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, Irmão, irmã, não se prostre diante de Satanás, não se prostre diante dos príncipes endemoniados, né? Os anjos caídos, não se prostre diante de autoridades malignas, não se prostre diante dos valores desse mundo tenebroso, não se prostre. Essa é uma diferença muito grande. Pastor, mas custa caro isso. Se eu não me prostrar, eu vou ficar mal na fita, como se diz. Eu vou ficar mal perante as pessoas próximas, perante a família, perante os amigos, perante o meu trabalho, no lugar onde eu trabalho. Irmão, eu não quero saber. Onde vai ficar mal? Não se prostre diante daquilo que o maligno propõe. Mardoqueu é um ensinamento para nós nesse sentido. Custa caro? Custa. Custa uma perseguição efetiva, clara, objetiva, contundente. Custa caro, mas você não pode se prostrar. Isso é parte do seguimento de Jesus. Versículo 7. O alvo de Ramã, então, é aniquilar os judeus. No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Assuero, Xerxes, no mês de Nissan ou Abibe, aproximadamente entre março e abril, lançaram pur, isto é, sorte, diante de Ramã, com o objetivo de escolher um dia e um mês propício para executar o plano do extermínio. E o Pur indicou o 12º mês, o mês de Adar, entre fevereiro e março. E Ramã argumentou diante do rei Xerxes: eis que há um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, cujas leis e modo de vida são muito diferentes das tradições e normas dos demais povos, e que, portanto, não se sujeitam às leis do rei. Portanto, não é conveniente ao rei que tais pessoas sigam vivendo entre nós. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam imediatamente aniquilados, e eu depositarei 350 toneladas de prata na tesouraria real para financiar aqueles que serão responsáveis pelo extermínio dessa gente. Considerando as palavras e a proposta que ouvira, o rei tirou seu anel, selo, né? O anel era um selo do rei, do dedo, tirou, entregou a Ramã, o inimigo dos judeus, filho de Hamedata, descendente de Agag, e declarou: conserva teu dinheiro contigo para teus fins. Quanto a esse povo, é teu. Faze o que quiseres. Segundo parênteses, irmãos. O costume da adoração de um Deus único e Deus eterno não era comum a todas as nações vizinhas de Israel. Cada uma das nações tinha várias divindades. Tinha Dagom, tinha Aserá. Bom, são vários deuses desses povos, mas aqueles que eram fiéis, me lembro agora de Daniel e seus companheiros, não se dobravam, não se dobraram. E isso custou caro. Eles foram jogados, os amigos foram jogados na fogueira, Daniel foi jogado para os leões. A igreja primitiva viu a morte de centenas de homens que eram jogados nas arenas. Então custa caro, pastor? Custa caro. Pode custar tua vida agora, ou diretamente, ou te levando a não ser muito querido pelos que estão ao redor. Porque o fato de nós termos um Deus único, eterno, que é diferente dessa ideia vinculada hoje em dia de energia, diferente de adoração à deusa do mar, ao deus da floresta, a outros deuses, né, que as pessoas têm. Diferente de tudo isso, seguir o Deus único e verdadeiro, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Adão, seguir o Espírito Santo, é caro. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. E só para lembrar você, Pedro foi morto, provavelmente crucificado, e de ponta cabeça, segundo a tradição da igreja. Paulo foi decapitado, teve sua cabeça cortada, porque era cidadão romano. João foi jogado numa ilha, ilha de Patmos, e os outros discípulos provavelmente também foram martirizados. Falo de Tiago, que morreu martirizado nos 5 primeiros anos após a morte de Jesus. Tiago, não o irmão de Jesus, um dos 12. Então é caro? É caro. Mas te abandono. Falo mesmo da minha própria experiência. Te abandono, te esquece. Todo aquele pessoal que bateu no seu ombro, que aplaudiu, que fez uma série de coisas durante anos, simplesmente esquece. Simplesmente não se preocupa, simplesmente não cumpre aquilo que a gente viu até agora para a tua provisão. Simplesmente deletam você da lembrança deles, não querem nem saber. Então, esse é um preço que nós temos que entender que nós vamos pagar por seguir a Jesus. Ok. Sendo assim, no 13º dia do primeiro mês, os escribas, assistentes do rei, foram convocados. Ramã ordenou que escrevessem as cartas no idioma e no modo de escrever de cada povo aos sátrapas, nobres, governadores, persas do rei, aos representantes do império nas várias províncias, e aos chefes de cada povo, tudo escrito em nome do rei Xerxes e selado com seu anel. Pastor, o senhor falou que é pós-exílico? Sim, porque não daria para contar uma história de um fato ocorrido no exílio se ela não tivesse sido concluída. Você não vai contar isso no primeiro ano do exílio, de como aconteceu todo o processo. Então, é verdade que o Império Persa deu autorização? É verdade. É verdade que nesse livro essa autorização está em curso e Esther faz parte disso, Mardoqueu faz parte disso, mas quando foi escrito, o texto já foi escrito, tendo toda essa história na mão, no bojo, né? Então, só para ficar claro para você, quem escreve é pós-exílico, quem escreve, escreve de uma notícia exílica, mas já em curso de finalização, e nós estamos quase entrando nos chamados 400 anos, praticamente em silêncio. Vamos seguir, versículo 13. As cartas foram enviadas por correios, mensageiros, a todas as províncias do rei, com a ordem expressa de executar, matar e eliminar todos os judeus. Não é brincadeira, hein, irmãos? Executar, matar e eliminar todos os judeus. Porque o ladrão, Satanás, vem senão para roubar, matar e destruir. Ele vai tentar fazer isso com todos. A partir de Jesus, essa tarefa que foi dada ao povo judeu, ela se estende aos gentios, a outros povos. E a igreja tem que entender isso, que ele vai tentar roubar, executar, matar, eliminar, destruir a todos que seguem a Jesus. Todos os judeus, inclusive crianças, mulheres, jovens, idosos, sem exceção, e de saquear todos os seus bens, tudo em uma ação rápida de apenas um dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem todos prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os correios partiram e às pressas, e o decreto foi anunciado em voz alta para toda a cidade de Susã. O rei e Ramã assentaram-se para beber, entretanto, a cidade de Susã estava sob grande aflição e horror. Eu concluo dizendo: a conta vai chegar. Quem estiver debaixo da graça do Senhor, que a salvação é pela graça e não pela lei, quem estiver debaixo da graça será salvo, quem não estiver debaixo da graça não será. Quem tiver nascido de novo, será salvo, quem não tiver, não. Quem não tiver sido desperto de uma vida do pecado, quem não tiver se livrado da ideia de sacrificar, porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta fazer isso ou fazer aquilo. Não será salvo. A menos que nasça de novo, seja justificado, seja santificado e seja glorificado no dia da glória. Isso tudo acontece por um elemento que é a graça do Senhor. Que Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã. E você fique com isso hoje. A conta vai chegar. E não dá tempo mais para brincadeira. Eu vejo com tristeza como a igreja está. E vejo com muito mais compreensão hoje porque há tantos homens e mulheres desigrejados, sem igreja, que é muita contradição. Vejo com muito mais compreensão, porque a igreja não é uma chama viva que sai da cruz de Cristo. Não é uma igreja antissacrificial, porque o sacrifício único e verdadeiro foi feito por Jesus na cruz do Calvário. A igreja vai tomando atitudes assim, totalmente contrárias à vontade do Senhor. E aí não tem jeito. O testemunho é péssimo. E o testemunho não é ruim, é péssimo. E o testemunho péssimo atrapalha a vida de outros no sentido da salvação, porque as pessoas olham e dizem assim: bom, tal pessoa é cristã, então não quero. Tal pessoa foi na igreja durante anos, ah, então não quero. Porque se isso é ser cristão, Então os irmãos ficam pensando, né? As pessoas ficam pensando fora, né? Ah, eles são contra isso, eles são contra aquilo, só questões assim, periféricas, né? A igreja fica pensando nessas coisas, agindo segundo essas coisas, e não vivendo debaixo da graça, e não se preparando para experimentar o encontro com Deus, e não levando outros a Deus. Então, que Deus nos abençoe. Assim como aconteceu com o povo que tinha uma data, povo de Israel, que tinha uma data certa para todos serem mortos, nós vamos ver depois, há uma data certa para que todos fossem mortos, também há uma data que nós não sabemos, só o Pai sabe, há uma data certa para esse encontro definitivo com Deus, e aí ele vai ver se sobre a sua vida, sobre o seu nome, tem o sangue do Cordeiro, Jesus, ou se não tem. E tem uma vida de busca de santidade, de coerência. Não confunda. Ah, o pastor está falando, mas todos pecaram, é verdade. A Bíblia fala isso. Mas o fato de você pecar não te impede de pedir perdão a Deus, de confessar o seu pecado, de pedir perdão, de se arrepender e de mudar de atitude. Claro que nós erramos. É bíblico que isso é a consequência do pecado original. Mas também é consequência do vínculo com o segundo Adão, Jesus Cristo, o início de uma nova história, o início de uma nova vida, que ainda tem um percalço aqui ou acolá no processo de santificação. Enquanto você está em santificação, ainda ocorrem percalços, mas aí você tem instrumentos para recorrer, como eu disse, confessar ao Senhor, se arrepender, né, diante do Senhor, mudar de atitude. Então, essa é a hora. Essa é a hora, esse é o lugar. Tá bem? Que Deus abençoe, que você nunca esqueça, você que está ouvindo. Nós tivemos um crescimento do Metanoia no YouTube espetacular nesse mês que passou. Graças ao Senhor, não é obra nossa, é graças a Ele, pela graça dele. Mas eu quero dizer a você, então você que está ouvindo, a conta vai chegar, tá bem? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conduza a uma vida de coerência e uma vida de busca da presença do Deus eterno, do Criador dos céus e da terra, do Criador do ser humano. Que o Senhor nos conduza a ser adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E que isso transborde, transborde na nossa vida e alcance outras pessoas, da família, amigos seus, que você tenha condição de dar esse testemunho, para que haja mais um, mais um, mais um novo nascido. Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, bendita do Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça.